Olá, olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal Mundo da Antena 9, edição para este sábado, dia 11 de janeiro de 2014. Eu sou o Carlos Bonaparte e esta é a primeira edição do ano de 2014. Hoje temos, nesta edição, vários motivos de interesse, um dos quais é a entrevista com o Roberto Stanley, da conexão DL&J, e também o DLJ, e também com o suspeito que faz parte de um dos temas, ou tem uma participação num dos temas, que vamos ouvir nesta emissão do nosso Eclipse Total aqui no Grão. É também o regresso às nossas atividades, às nossas emissões neste espaço. O Eclipse Total esteve parado durante algum tempo, mas estamos de volta depois de quase um mês para vos trazer então estas mesmas emissões, e sempre que possível vamos fazer por isso entrevistas. Mas o que agora lhe trago mesmo é música. Vamos trazer aqui muita música nova, infelizmente não tanta portuguesa. É o que faz lutar contra o livre acesso à cultura, dar nestes resultados. Quando as batalhas são conseguidas, quem perde é a música portuguesa. Mas paciência, muitas vezes era ela que nos dava a conhecer os novos artistas, era essa fonte de livre acesso à música que nos dava a conhecer os novos lançamentos. Não há páginas, não há nada escrito sobre isso na internet, e portanto, ou sabemos por acaso, ou então por colaboração com as editoras, que é sem dúvida algo muito importante. Mas quando não há uma coisa nem outra, que nunca foi a maior parte da nossa colaboração com respeito à música portuguesa, pois muito bem, fica impossível de conseguirmos fazer num programa só com música portuguesa, nem sequer metade. Portanto, assim que a edição de hoje vai ser praticamente toda de música estrangeira, mas, enfim, é o que se pode fazer, é o que está ao nosso alcance. Vamos com todo o gosto continuar a trazer até aos nossos ouvintes o programa Eclipse Total. Wildcats, música nova de Chris Brown. Ele esteve há algum tempo em clínicas de recuperação. Está agora de volta à música com este tema Wildcat. Está em força Chris Brown, o ex-namorado da Rihanna. Vamos também ver esta edição, música nova de Juanes, este que cantou La Flaca, que foi um fraco sucesso, foi um fraco tema, e também a música que cantou, teve vários temas de sucesso, não é? O Juanes com a camisa negra, teve também com a Nelly Furtado, o Fotografia, e agora tem este tema, La Luz. Vamos ouvir então esta música de Juanes. Vamos fechar com uma música de Roménia chamada Daca Strig. Aliás, chama-se apenas Daca Strig. A música é de Mojo e tem um sentido esta sequência musical. Vamos, como o ouvinte já reparou, vamos começar com um tema cantado em inglês, dos Estados Unidos. Cantado em espanhol e outro em romeno. Tem a ver com a nossa, com várias coisas, mas sobretudo com a nossa aproximação, entretanto, à música e à cultura romena, a tal ponto que temos agora um programa que vai estrear amanhã, e não na passada semana como era suposto, vai estrear amanhã, e chama-se Inima Romanesca, um programa dedicado então à música romena e em romeno, com a Adriana Flora, que ela também faz um programa espanhol comigo, às quintas-feiras, os 5 quintas. Bom, vamos ouvir estes três temas e é assim que se abrem as portas de mais uma edição do nosso Eclipse Total. Não esquecer que daqui a pouco há a entrevista com o Robert Stanley e o suspeito. Chasing the green, I'm chasing sin. Dive after dive, girl, I need that strong shit. That top of the line, I know that's the icky wrong shit. You know that I'm an E-type, pretty young thing. Baby, just try this, I got all the flavors. Got you feeling, uh-oh. Girl, I got you warming up, so take off your clothes. We can do it everywhere, come on, girl, let's go. Hallucinating this shit. Break Smoke that shit, better give me a light. My private jet, red eye, baby. Give it to you good, beat it up. Your pussy is a cry, baby. Don't stop, take it to the head. Yeah, yeah. And I'm putting in work that 9 to 5, baby. Coming round, you smoking brown. Let me bust that switch, you eye, baby. That white girl, them white papers. Let's roll up, roll up. I'm off that green, she off that molly. I need a bottle of water. And everything good, a kitty got smiley. Oh, oh. Girl, I got you warming up, so take off your clothes. We can do it anywhere, come on, girl, let's go. Hallucinating this shit will make you see a ghost. Your mind's so wild. I see that you ain't smoking a while, babe. So we gon' fuck and I'ma roll up. Just get it loud, girl, we out the loud, girl. Baby, I'ma work you out, girl, work you out, girl. I love you, Mary Jane. I'ma break you down, baby. Roll up. I got a pint gon' mix it with the Sprite, let me pull up. Hell of a night, $100 million yacht. Never pay for the pussy, but after this you gon' owe up. CCC sick on the dick, but don't throw up. Break it down, bend you over. Always beat, I'm off the THC. I guarantee the bitch nigga won't show up. I'ma make the bed bounce, bounce. Give it to your loop style. We gon' pull up that Snoop out, smoke it by the ounce. A nigga be too hot, now you starstruck, kinda fuck. I'ma go hand when I'm in it. I throw 100 bands when I'm winning. What you saying, it's a limit? She on my shoulder, getting closer. Nah, she a tiny smile, but I'ma break it down. Amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje. y a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. Canal 1. Și dacă stric mă aude cineva, sâmbetele mele vor plânge în lipsa ta. Și dacă tu mi-ai luat și inima, cum de mă tot doare când nu mai e a mea. Și dacă stric mă aude cineva, sâmbetele mele vor plânge în lipsa ta. Și dacă tu mi-ai luat și inima, regresso ao nosso eclipse total. E pelo caminho, enquanto estivemos sem emissões, houveram muitas novidades, ou houve muitas novidades. Houve alguns regressos interessantes, como o da canadiana Celine Dion. Ela regressou e lançou vários temas. Eu gosto especialmente deste Breakaway. É uma grande música que vou partilhá-la consigo. É algo que espero que goste e, bom, que desfrute também, não é? É um regresso interessante da cantora Celine Dion. Quem também regressou com Give You What I Like foi outra canadiana, mas de uma região diferente. Esta é mais do Ontário, digamos que a Celine Dion é mais do Quebec, de Charlemagne. E diziam então que Dizem então que a Avril Lavigne também regressou com Give You What I Like, que é um novo tema também da cantora, que já está aí no top outra vez, não é? Com novos temas. Realmente é muito bom ver estes artistas que vão... são consagrados, não é? Vê-los aqui no ativo, vê-los entrar, continuamente entrar nos tops, é realmente algo de interessante. Lady Gaga também nos traz Aura, que é uma música mais mexida, e sem dúvida é um tema interessantíssimo de um ponto de vista técnico. Ela defendia que, como é que eu posso dizer, que quem tem o álbum devia ouvi-lo com auscultadores e não nas colunas. Ao escutar temas como Aura, percebemos o porquê. Vamos ouvi-lo. Aqui não vai ter o ouvinte uma percepção tão clara, porque a emissão está a 48 capas WMA, mas ainda assim vai ter certamente uma percepção bastante clara porque é que eu digo isto, de que realmente é entendível porque é que deve ser ouvido com auscultadores. E vamos acabar com uma outra música chamada My Best, de Rebecca Ferguson. Trago este tema porque, bom, interessante, tem ganho cada vez mais, como é que eu posso dizer, notoriedade, tem ganho cada vez mais, tem estabilizado a sua carreira. Ela surgiu no meio de tantos artistas, não é? Mas ao mesmo tempo tem ficado, quando muitos têm ficado para trás, ela tem continuado o seu caminho, e é isso que faz de Rebecca Ferguson um nome a ter cada vez mais em conta. E claro, a sua qualidade interpretativa também faz toda a diferença. Vamos conferir nesta edição esta mesma melodia, My Best, aliás, e antes temos então os outros três temas: Aura, da Lady Gaga, Give You What I Like, de Avril Lavigne, e Breakaway, de Celine Dion. Daqui a pouco há entrevista com o Robert Stanley e o suspeito. Eles vão falar sobre um disco que já foi lançado no dia 15 de dezembro. A entrevista foi gravada uns tempinhos antes dessa mesma entrevista. Vamos conferir então, nesta edição do Eclipse Total, essa mesma entrevista. Para já, vamos à música com Celine Dion e Breakaway. From the fire in your words to the dagger in your eyes, I just have to lay my body down. Go and lay my body down. I pretend to be asleep, but I know you hear me cry. I just have to lay my body down. Go and lay my body down. But if I really wanna change, then I must admit that I'm the one to blame. If I could break away, could the God for worse or better? If I could turn the page at last and say goodbye forever. Is it true what people say, that it's darkest before dawn? I just have to lay my body down. Go and lay my body down. Any hope we might have saved is too weak to let live on. I just have to lay my body. Mas

estou a falar para ti, para te abrir os olhos, meu amigo, para tu seguires sem parares da forma que eu sigo. Sente a palavra de honra que te honra com respeito, feito crente que a palavra porra só te ocorra num momento estreito. É imperfeito o teu jeito e o teu ser tão perfeito, de passar grande feito para feitio é defeito. A qualidade é mal vista como uma crista hoje em dia, mas na verdade a tal revista já conquista a maioria. Então são escolhas e opções, tu tiras e pões verdades trocadas por mentiras em versões. Ambições pintam sonhos que tu nem vês. Agarra a oportunidade, não deias a tua vez. Não sejas um português que não luta porque a p*** da vida assim te fez. É isso aí, tu não podes parar. Se tens um sonho, então luta para realizar. É isso aí, tu não podes parar. Se tens um sonho, então luta para realizar. Então Daniel, como é que é? Está-se bem? Está-se bem, puto. Então como é que isso vai? Então já tens o terceiro verso pronto, meu. Está acabadinho. Ok, então vamos embora, meu. Eu subo o volume, sinto a faixa que seduz. Eu sou o que eu consumo e aquilo que eu compus. Eu mando a dica distorcida e o beat traduz. Eu mando a verdade na velocidade da luz. E é no meu quarto que eu encaixo rimas instrumentais. Só com o rap é que eu relaxo com dicas e sons vocais. Às vezes fantasiando ser melhor um pouco mais. Esqueço realmente o quanto sou capaz. Eu tenho um sonho sem querer ser estrela ou cometa. Partir por uma carreira e escrever a dica certa. Eu sei que falta muito e estou longe da meta, mas sei que posso sonhar, porque sonhar faz parte da regra, da regra, da regra, da regra, da regra, da regra. E estamos de volta, ouvintes, depois desta música que abriu então esta entrevista. Ora, música versus conectados. Música que tem a participação de suspeito que também está connosco aqui ao Skype. Mais uma vez, com o Robert Stanley. Terceira vez, como já me dizia o ditado, ó, dos 103. Olá, Robert, boa noite. Olá, boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas é, não há duas sem três e estamos de volta, não é? Para mais uma conversa. Agora com novidade, que é o CD, não é? Pois é, lançamos o álbum, o nome do álbum já é Nova Geração. Lançamos no dia 16 de dezembro. Uhum. E tivemos, tenho no álbum a participação do Sunnys Rap, que não está cá hoje com a gente. Está o suspeito que está connosco hoje aqui. Olá, boa noite. Olá, boa noite. O álbum se trata, assim, é mais uma coisa pessoal, estás a ver? Uhum. Diferentemente dos trabalhos anteriores, aquilo é uma coisa mais muito pessoal, digamos. E eu acho que o pessoal tá a curtir. Não sei. Não sei bem os resultados ao certo. Exato. Mas, portanto, este disco, no fundo, acaba por ser uma, vamos chamar assim, uma concretização do sonho, não é? Eu sei que esse sempre foi o vosso objetivo, portanto, na altura em que ainda falamos com o Márcio, etc. Sim. Havia desde logo um objetivo que era, se possível, lançar este disco. Gravar, não é? Como é que vocês se sentem? Aliás, primeiro de tudo, como é que surgiu a oportunidade de gravarem este disco, não é? Como é que ela surgiu? Como é que se foram abrindo as portas para a concretização deste CD? Olha, eu vou dar palavra ao suspeito que ele sabe bem explicar isso melhor. Baseia-se tudo à volta de ideias, de esquadras, em conversas. Também aqui, quando eu conheci o Rubés, também apresentei-lhe este sonho, digamos assim. Em querer realizar um conjunto de músicas com a participação dele, claro, e levar isto avante. Depois, ele como ele é um homem muito cedido, pronto, ele disse, não, vamos fazer isso e pronto. Lá falou-se aqui também com onde gravamos, que foi na Terceira Maravilha Estúdio, falou com o Puto Emes, que é quem, o dono do estúdio, quem arranja o som e isso tudo. E depois, pronto, foi tudo à base de trocas de ideias, aos poucos, claro. Com muito esforço também, com o dinheiro saiu do nosso bolso, sem ajudas, não é? Tem que ser assim. Exato. E pronto, foi assim. Foi assim, até porque foi um bocado complicado para a gente, porque custa dinheiro, estás a ver, Carlos? Claro. E para a gente é um bocado complicado tirar dinheiro de onde a gente não tem, até porque foi um trabalho em grupo, se tornou um bocado mais fácil, cada um deu um tanto e tornou-se um bocado mais fácil para nós. Como é que foi entrar no estúdio? Já houve músicas gravadas antes, né? E cada vez com mais qualidade em termos de som, etc. Sim, sim. Mas como é que foi entrar no estúdio e pensar, ok, vamos gravar para um disco, que é uma coisa nova? Como é que foi? É pá, foi. Eu não sei, eu não. Olha, Carlos, eu estou na música. Estou na música aqui nos Açores há, vai fazer 2 anos e meio por aí. E foi uma sensação maravilhosa. É, não pelo fato de estar a gravar num estúdio, mas sim pelo facto de aquele. Eu saber que aquele trabalho ia ser alguma coisa a mais que apenas uma simples gravação, estás a entender? Era o primeiro álbum, para ser sincero, isso não tem descrição, é o primeiro álbum. Exato, e o primeiro nunca esquece. Também quando eu entrei, eu nunca tinha gravado na Custúdio, nunca tinha gravado sem ser aqui no com o DLJ, aqui no, na casa dele, no estúdio dele, e óbvio que em termos de captação, a masterização é muito melhor, mais elevado. E quando entrei lá, realmente foi. Só ali foi já realizado um sonho. E depois saber que mais tarde ia completar uma coisa que sempre quis, e saber que aquela pequena gravação, aquele pequeno esforço, mais tarde ia dar frutos. Que agora é o nosso bebê, pronto, já a nova geração. Agora a gente está sempre a ouvir, claro. Uhum. E aquele é o nosso primeiro trabalho, e daqui a uns anos já vamos mais tarde recordar, óbvio, e espero sentir alguma evolução a partir deste momento, que vai ser para isso, para recordar. Mas neste momento, ou seja, vocês gostaram do resultado, certo? Sim, sim, bastante. Sim, sim, estamos bastante satisfeitos. Aliás, porque eu realmente fiquei surpreendido. Eu, na altura, quando conversei com o Rubés, fiquei. Como é que eu posso dizer? Pronto. Fiquei surpreendido. Fiquei realmente bastante, bastante contente, bastante surpreendido pela evolução sonora. Sobretudo por aí que se registou, não é? Realmente, quem ouviu uma música de um ano atrás para uma música de agora faz diferença, muita diferença. Há uma evolução sonora realmente notável. Isso é bom, eu fico feliz por isso. Isso é bastante bom. Isso é. Vocês sentem que o público, digamos, mais nos Açores, porque enfim, é onde há mais, não é? O público também sentiu essa mudança, que acolheu, como sim, é que... Sim, olha, Carlos, para te ser sincero mesmo, nos últimos dois meses, a gente temos recebido props, e o pessoal tem elogiado e apoiado o nosso trabalho a sério, porque a evolução foi toda... Foi tanta a evolução que a gente ainda não acredita nas coisas, que as coisas aconteceram muito rápido, assim. Exato. Pois, porque nós conversamos, ora, se não estou em erro, talvez em junho deste ano, algo assim, não me recordo agora, junho, maio deste... Não, foi, acho que foi para junho, ou seja... Deve ter sido antes de eu. Em meio ano, esqueci-me, realmente tomaram um rumo muito interessante, tomaram. Pois, Eu juro que eu não estava, como é que eu vou dizer, esperando essa evolução toda, até mesmo de mim, porque há uns tempos atrás, como eu já tinha dito, as primeiras músicas que foi passadas na antena web, que eram minhas, para as músicas de agora tem uma grande evolução, tanto de vocabulário e escrita, como de flow. E a termos de qualidade também. E agora a promoção do álbum. Ou seja, o álbum já saiu, dia 16 de dezembro. Como é que tem sido? Ou seja, nós, sendo sinceros aos ouvintes, porque não podemos adivinhar o futuro, estamos a emitir no dia 11 de janeiro, mas a gravar no dia 18 de dezembro. Daquilo que é possível, como é que vocês têm trabalhado para a promoção do álbum? Ou seja, etapas. Agora, por exemplo, quem quiser encontrar o disco, o vosso disco, onde é que pode encontrá-lo? Como é que está toda esta produção, ou, aliás, toda esta promoção do vosso disco de estreia? Porque no fundo está tudo novo, não é? Não há... Pois é. Para já, quem quiser entrar em contacto connosco e saber mais sobre o nosso trabalho e tudo, basta ir ao Facebook e colocar no, no, na barra de procura, https://www.facebook.com/paginaoficial.conexãorm. E para quem quiser ir ao nosso canal no YouTube, é DL-J canal. Uhum. Portanto, neste caso, J, ou seja, DL-J, J-A-Y, isso. Canal. Pronto, é a mesma forma de chegarem ao... Pronto, ou seja, mas quem quiser agora adquirir o disco tem que falar com vocês, certo? Ou há algum ponto de venda neste momento, por exemplo, nos Açores, há alguma loja ou assim onde o disco esteja à venda? Pronto, ainda não está à venda e é uma coisa que estamos a pensar. Então, primeiro, como já lhes temos sidecar, não é? Gravar, desde o ponto de gravar e tornar a LP possível ao ponto de torná-la física. Estamos a trabalhar nisso, como sabe, ainda estamos agora prontos em dezembro, estamos a lançar o LP agora, estamos agora a angariar trocos e dinheiros para ver se conseguimos torná-la física, fazê-la cá, para fazer um formato desengraçado, prontos. De modo que é essa a ideia e não tencionamos pô-la à venda. Prontos, quem quiser falar connosco, nós não temos todo o gosto de enviar por correio, dê-nos a morada e para quem quiser ouvir e ouvir o que isso é a nosso gosto, só vamos receber mais apoiantes, mas isso vai ser muito bom. E, mas pronto, agora, por agora não há nenhum ponto de venda para ouvir a nossa LP Nova Geração. Até porque estamos a falar, e é importante que não se esqueça isto, estamos a falar primeiro de pessoas que estão a começar do zero, não é? Sim. E ao mesmo tempo de um género que em Portugal, apesar de tudo, a nossa produção portuguesa ainda há um bocadinho, permita-me a alusão, um bocadinho suspeita, ou seja, pois. Exato. Nós temos realmente muito bons artistas, não é? Mas também é verdade que há todo um movimento suburbano, ou seja, de nomes de cidadãos anónimos, vamos chamar assim, que vai surgindo para o hip-hop e para o rap e para o R&B, e que se não temos um bocadinho de cuidado, não elegemos bem, ou seja, não elegemos os melhores. Ou seja, estamos num país ainda no qual ainda se olha um pouco de lado para este género. O que faz com que seja às vezes mais difícil de que, enfim, casas de vendas também possam apostar mais... mais depressa numa banda ou num grupo, que seja local. Vocês sentem que já vão conseguindo furar esse preconceito, esta barreira, digamos assim, ou para já ainda é cedo e as coisas vão correr muito devagar nesse sentido? Exato. Pronto, a nossa opinião é essa mesmo, as coisas têm que ser feitas aos poucos. Temos a mesma opinião em que com o mundo do rap, da música, mas principalmente nesse ramo do rap, Só quem bate nas rádios, quem já é conhecido, é que pronto, tem o seu trabalho lançado. A verdade é que as editoras, não é o que a gente procura, estão a pegar nesses artistas. Óbvio que para nós o trabalho vai ser muito mais complicado, muito mais lento, muito mais demorado. Mas sim, aos poucos acho que estamos a conseguir mover mentalidades. O rap está a ser... bastante acolhido pelas pessoas, rapazes novos estão aí, mas atenção, também há outra coisa, o rap está a ficar muito banalizado para essas pessoas, não é? Depois a seguir toda a gente é rapper, toda a gente é MC, a gente quer fazer trabalhos e depois a seguir já olham para a gente se gozar, não é? De lado. E por acaso tem sentido muito isso, por isso é que fui, tive algum medo de me lançar como rapper. Mas pronto, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a fazer para que isso mude, começando aqui numa ilha pequenina. Mas pronto, acho que vamos conseguir chegar lá onde a gente quer, aos poucos. E em termos de, vamos chamar assim, espetáculos, em termos de aparições, vamos chamar assim, ou seja, onde vocês têm estado? Têm sido chamados, por enquanto tudo mais ou menos a mesma, ou o movimento de, ou seja, o interesse para vos terem para, num ou noutro ponto de espetáculo, vamos chamar assim, aumentou, mantém-se, como é que está? Sim. Desde que ficaram concluídas ou foram ficando concluídas novas faixas, já com esta qualidade, como é que tem sido? Eu posso dizer que temos evoluído muito também a nível de concertos. Esse ano só esse ano, é, ao geral, em todo, eu acho que tive por aí uns 15 concertos, 15 ou 16 concertos, e temos concertos futuros. É, eu não sei se o Daniel sabe a data, sabe já a data do próximo concerto? Gostávamos de lançá-la, por exemplo, no início do, agora no início do ano, estávamos a pensar em organizar um concerto, nós mesmos a organizar, porque a verdade é que só somos chamados para atuar, por exemplo, nas listas, nessas alturas de verão em que há aqui, aquelas festas de freguesia, e é só assim. Entretanto, estamos a pensar em organizar um concerto no início do ano, depois de lançar a LP, claro, com um lançamento da LP. Mas ainda não temos datas, estamos já naquela fase em contactar as pessoas, à procura também que se alguém nos quer apoiar, e é assim que temos que fazer, temos que estar para o nosso lado. E também fomos convidados também para uma festa da Filarmónica na Ribeirinha, e vamos estar lá em maio, no dia 16 de maio, pelas 22 horas. Portanto, já aqui uma data, neste caso 16 de maio, 22 horas na Ribeirinha, nos Açores. Exato. A conexão DLJ, que vão então marcar presença na Ribeirinha. Muito bem. Bem, eu quero agradecer-vos por esta conversa, por este tempo que nos dedicaram a mim. Nós que agradecemos à antena web e a toda a produção. E especialmente a si, Carlos, pelo seu tempo e pelo apoio a nós. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Isso realmente é um apoio excelente, sabendo vir de fora e poder participar nessas conversas consigo e ver que há gente interessada nos pequenos, digamos assim. Obrigado. Não, agradecemos nós. Realmente é bom não deixarmos, por uma parte, mantermos as portas abertas para a música portuguesa. E segundo, porque é este um dos nossos objetivos, não é apenas trazer um artista, é sempre possível, tanto quanto possível, acompanhar o seu percurso. E neste caso vocês têm sido excelentes connosco, também têm-nos permitido acompanhar de uma forma muito próxima a vossa evolução. Eu sugeri, aliás, para o término desta conversa, o tema de Desculpa Mãe, que é uma música fortíssima, não é? Não apenas pelo título, mas pelo próprio conteúdo da letra. E porque realmente quando ouvi esta música, foi o impacto, porque foi para a música que eu ouvi, foi o impacto, foi... Que evolução, não é? Foi a surpresa. Acho que seria um bom tema, então, para fecharmos a entrevista por hoje, enfim, esta é a entrevista de hoje. E como é lógico, porque vou aqui extrapolar um pouco o ditado, não há quatro sem três, ou não há três sem quatro, ou seja, as portas continuam abertas para a conexão de LJ. Porque realmente é um projeto que, com determinação, com garra, com querer, também com cabeça, com paciência, tem chegado a pouco e pouco cada vez mais longe. E por isso mesmo as portas para o Borava Conversa, as portas para continuar a passar os vossos temas estão sempre abertas, e nós cá estamos para, mediante aquilo que nos é possível, dar essa força, esse incentivo para este projeto. Obrigado. Vamos ficar com um tema, então, que neste caso se dá pelo nome de Desculpa Mãe, música que faz parte deste LP, lançado no dia 15 de dezembro, domingo, e vamos então daqui a pouquinho voltar para mais motivos de interesse no nosso Eclipse Total, aqui no Canal 1. Para já, vamos ouvir então conexão de LJ, música chama-se Desculpa Mãe, aqui no Eclipse Total, no Canal 1 da Antena Web. Até já! Desculpa mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste sendo-me, por ti pedir perdão. Infelizmente eu sei que é tarde, só me gesta essa lágrima de dor e saudade. Desculpa mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste sendo-me, por ti pedir perdão. Infelizmente eu sei que é tarde, só me gesta essa lágrima de dor e saudade. Desculpa mãe, se eu não tenho sido um bom menino, mas nessa vida tudo é difícil. Eu me sinto tão sozinho. Às vezes eu me perco no meio da escuridão e tento encontrar a tua voz no meu coração. Mas que ilusão, eu já cresci e sei que tu fizeste tudo o que podias por mim. Eu sei que vezes é difícil de compreender tanto que me ensinaste e eu não quis aprender. Mas deixa estar a mão, a vida me ensina e eu vou aprendendo de esquina em esquina. Venha o que vier, seja o que Deus quiser. Tu sempre me ensinaste a nunca perder a fé. Sou sangue do teu sangue, mami, tenho orgulho em ti. Não te vou decepcionar, não te vou desiludir. Não sou o filho dos teus sonhos, mas estou aqui. Mas se esse filho existisse, o sonho dele seria ser igual a mim. Mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste, sem dormir, por ti pedi perdão. Infelizmente eu sei que é tarde, só me gesta essa lágrima de dor e saudade. Desculpa, mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste, sem dormir, por ti pedi perdão. Infelizmente eu sei que é tarde, só me gesta essa lágrima de dor e saudade. Eu só quero que tu saibas, mami, que eu te amo. E na minha vida estarás sempre em primeiros planos. Em que outro mundo eu te adoro, te proclamo governanta do meu coração, rainha eu te chamo. Só te tenho a agradecer por tudo aquilo que fizeste por mim. Noites seguidas ao meu lado, muitas vezes sem dormir, cansada do trabalho, mas mesmo assim, quando eu precisava, estavas sempre ali. A melhor mãe do mundo, tu foste para mim. Eu só quero que saibas que o meu amor não tem fim. Sempre que precisares, eu estarei aqui para ti. Não te quero ver triste, quero ver-te sempre a sorrir. Eu já te disse, mami, e volto a repetir. Tu és minha rainha, tu és tudo para mim. Escuta essa canção que eu fiz já pensar em ti. És dona do meu coração e sempre serás até o fim. Mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste, sem dormir, por ti pedi perdão. Infelizmente eu sei que é tarde, só me gesta essa lágrima de dor e saudade. Desculpa, mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste, sem dormir, por ti pedi perdão. Infelizmente eu sei que é tarde, só me gesta essa lágrima de dor e saudade. Desculpa, mãe, por te impedir de sorrir, por tantas noites em claro, triste, sem dormir, só no gesto essa lágrima de dor e saudade. Ouvintes, estamos de volta depois desta entrevista com o Robert Stanley. Eu suspeito, e esta melodia, desculpa mãe, é mais um dos exemplos da evolução do trabalho e da evolução dos DLJ. Foi um prazer enorme ter o Robert connosco mais uma vez e espero que tenha tudo, que seja tudo a correr pelo melhor com este primeiro trabalho. Enfim, é sempre bom conversar com o Rubés, falar sobre hip-hop, falar sobre rap, porque estamos a falar numa vertente que nos Açores tem realmente muita incidência. Há muita gente a fazer hip-hop nos Açores. É uma grande concorrência. Bom ou mau, isso é discutível, mas que há muita gente. Há. Nos Açores, em especial, há um movimento muito grande de hip-hop. Não deixa de ser curioso que isso aconteça. Bom, agora vou falar-lhe de dois programas no nosso grupo Antena Web. Temos o Potência Máxima e o Conexão Central. Um não tem locução, o outro tem. O Conexão Central tem a minha apresentação, o Potência Máxima não tem a apresentação, e esse é diário. É uma produção exclusiva para a Antena Web, o Potência Máxima, e ele tem como objetivo dar um reforço às novidades e, simultaneamente, dar também incentivo ao espaço que nós abrimos aqui na Antena Web, que vai ser inaugurado no próximo dia 20, que é o espaço Nós Acreditamos Em. Esse não é um espaço, não é nenhum programa, não é nenhuma rubrica, mas é sim algo que está no nosso blog, que vai estar no nosso site, e que tem como objetivo dar a conhecer aos ouvintes as músicas nas quais nós, em especial, apostamos, seja de um artista português ou internacional. O que é certo é que há alguns em que nós especialmente acreditamos, e como já temos alguns casos de sucesso, como a Carly Rae Jepsen e este Call Me Maybe, ou por exemplo Roxana Nemes, né? Ela que também teve muitas visualizações no seu tema que foi lançado no ano passado. E o que é que eu posso dizer mais? Posso dizer, por exemplo, que apostamos também na Lea Michele, que está também ela a ter cada vez mais repercussão. É uma ex-Glee que teve realmente muito sucesso e está a marcar a diferença. E já que falo em Lea Michele, vou trazer precisamente o mais recente single da cantora. Ela que nos canta Battlefield, depois de Cannonball. É uma música lindíssima e que... bom, eu espero... Espero que goste. E é um tema realmente impecável. É uma evolução contínua e interessante da cantora Lea Michele, dos Estados Unidos. Vamos nós conferir esta melodia com... E esta é uma das quais nós apostamos. A outra em que nós apostamos é Tanya Berk. É mais uma artista que eu confesso que não sei de que país é que ela vem, mas aprimoraremos essa informação a seu tempo. Tanya Berk canta-nos Believe Me. E é mais uma das apostas para a rádio, da Rádio Interweb para o ano de 2014, no caso. Ainda que estas músicas tenham sido lançadas em 2013. Lea Michele foi, sim, mesmo na última alturazinha do ano de 2013, nos últimos dias. Tanya Berk, nem tanto. Mas o que interessa aqui mesmo é isto. Vamos trazer aos nossos ouvintes estas duas músicas. E também vamos trazer outras duas músicas. Bad Day, de Justin Bieber, e a música Chillin' With You, de Britney, com Jamie Lynn Spears. Estas duas músicas porquê? Por um motivo muito simples, porque são mais duas apostas e ao mesmo tempo vão de encontro à potência máxima. Explico-lhe o porquê. O potência máxima não passa só a artistas que nós apoiamos, nem músicas que nós apoiamos, mas realmente dá um enfoque aos artistas em geral, aqueles artistas grandes, não é? Que têm os seus temas, que têm as suas novidades, que têm o seu enfim, lançam um tema, ele é uma novidade e passa aqui num potencial máximo. É um programa que só passa ou aqueles artistas nos quais nós acreditamos e que apostamos, ou então nos melhores, vamos dizer assim, nos mais populares, entre os mais populares. Aí sim, passam as suas novidades, passam os temas que acabaram de sair, mesmo que não sejam singles, passam no potência máxima. A ideia mesmo é que nesses 15 minutos o ouvinte tenha tudo o que há de importante, o mais importante. No geral temos o livre trânsito, tem meia hora diária, mas aqui são apenas 3 músicas, 3 ou 4 músicas que... Bom, que realmente tem impacto, não é? Bom, e eu espero que o ouvinte tenha, portanto, que vá gostando. A primeira semana foi de uma interessante aderência a esse espaço radiofónico. Esperamos que assim se mantenha. E esta música de Justin Bieber foi uma inspiração, foi aquilo que inspirou a criação deste espaço radiofónico. Não fez parte, mas foi ele quem deu esta ideia, digamos assim, ou foi esta música quem deu esta ideia. E depois a música de Britney Spears, que é também uma aposta nossa, esta parceria com a sua irmã Jamie Lynn Spears. Não é propriamente também que nós acreditamos, porque a Britney Spears não precisa que nós acreditemos nela, por assim dizer, mas é sem dúvida uma melodia interessantíssima que aqui vamos conferir. Daqui a pouco, com as despedidas, vamos fechar com uma sequência de música portuguesa a edição de hoje do nosso Eclipse Total. Até já! Forgotten who we first met. What seemed like a good idea has turned into a battlefield. We both know it's coming. Does illusion count for something we hide? The surface tension's gotta break. One drop is all it takes to flood out this light. Please believe me, it's true. I fell in love with you. Please believe me, it's true. You're gonna love me too. that you need me. Be forever with me. Baby, please don't make me cry. Standing on my knees, I pray. Oh, baby. Pick the spot, whatever. I'ma put you down, yeah. And all the way down, yeah. Cause I've been doing forensics on your body in this club. And I could tell the way you walk, your body ain't been touched the right way. It seems your man been treating you like a stepchild. Sub him out, sub me in, and I'ma get on the floor and shut the whole game down. Until I hear you cheering, babe. Spelling out my name, babe. See, I wanna give my love. Be your dope man in a bedroom. You can make me your drug, babe. And it don't make no sense to be that bad. Oh no, baby. I'm gonna put you down. Gonna show you how much I love you. Appreciation, yeah. Oh, cause you deserve the best and nothing but the best. So I'll give you the best you've ever had. I'm gonna put you down. give you the best you ever had. I'ma put you down, put you down, girl. I'ma put you down, yeah. I'ma put you down. Pronto, vim, chegamos ao final de mais um Eclipse Total. Depois Britney Spears com Jamie Lynn Spears e a música Chillin' With You. Vamos acabar a edição de hoje. Nota para o facto de não termos entrevista para a próxima semana, não há entrevista. Mas vamos ter aqui... vamos fechar com três temas de música portuguesa. Romana, ela que tem novo disco. A música e o álbum chamam-se Diz-me. É com esta música que vamos fechar... ou uma das músicas com as quais vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Vamos também ficar com Tu Também, do álbum Puro, de 2014, dos Chutes e Pontapés. E para acabar temos Clã, com Rompe o Cerco.